Que comentário é que lhe merece estas preocupações que foram aqui reveladas pelos profissionais desta casa? O comentário é relativamente simples e é um bocadinho dramático. É que, objetivamente, os cidadãos de Oliveira do Hospital e, enfim, toda esta zona envolvente têm hoje um serviço que está muito longe de corresponder às necessidades e à prontidão com que o Serviço Nacional de Saúde deve acudir àquilo que são os problemas que as pessoas sentem no seu dia-a-dia. Neste caso concreto, eu pude verificar não só o facto destas instalações estarem a ficar cada vez mais inadequadas ao cumprimento da missão aqui do Centro de Saúde, mas sobretudo dois fatores que me parecem muito relevantes. O primeiro, a falta de recursos humanos, a falta de médicos, a falta de enfermeiros, a falta de pessoal administrativo e auxiliar. E, por outro lado, o efeito negativo, nefasto, que o encerramento do serviço de atendimento permanente acabou por ter na comunidade, visto que as pessoas têm que ser transportadas para outras localidades e com fatores de contradição e confusão no sistema que não só não dão confiança à população, como pior do que isso, muitas vezes podem mesmo causar algumas fatalidades e o agravamento do estado de saúde dos doentes. Portanto, acha que é possível fazer diferente? Acho que é possível, não. Tenho a certeza absoluta que é possível fazer diferente. É possível, por um lado, ter uma política de saúde transversal em todo o país que possa estancar a sangria de recursos humanos que o sistema está a ter. O Serviço Nacional de Saúde hoje não é competitivo para que muito pessoal, nomeadamente médico, não só, mas à cabeça o pessoal médico, possa reter-se no Serviço Nacional de Saúde, porque a oferta do ponto de vista da qualidade e do ponto de vista do rendimento que é oferecida pelos serviços privados de saúde e mesmo pelo setor social é muito mais apelativa. Para já não falar nas dificuldades acrescidas, conhecidas e reconhecidas de poder atrair pessoas para o interior do país, para os territórios de mais baixa densidade. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque as políticas públicas de saúde nos últimos anos não tiveram em linha de conta precisamente a capacidade de complementaridade entre todos estes setores, por forma a que o cidadão tivesse um serviço independentemente dele ser prestado, um serviço público independentemente dele ser prestado num órgão ou num equipamento do Estado, ou mesmo num equipamento privado ou do setor social. Porque se isso acontecesse, nós funcionássemos em regime de complementaridade e não em regime de concorrência pura e dura que é o que temos hoje, o cidadão tinha uma resposta, mesmo quando não tem meios financeiros para ir à procura dela fora do Serviço Nacional de Saúde. Isto é consequência de uma política errada, de uma política que infelizmente foi durante muito tempo marcada por um complexo ideológico absurdo que prejudica as pessoas e que faz com que hoje em dia tenhamos em Portugal uma das maiores contradições, para não dizer mesmo perversões, de que eu me lembro na nossa democracia. É que o governo mais à esquerda que houve desde 25 de Abril, ou os governos mais à esquerda que houve, liderados pelo Partido Socialista, que durante muitos anos tiveram até o apoio, enfim, empolgado do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, foram os governos que fizeram florescer mais o negócio privado da saúde. Nunca houve tantos portugueses a pagar seguro de saúde como há hoje, nunca houve tantos portugueses que, além do seguro de saúde, têm outros sistemas como a DSE e outros, são praticamente metade da população portuguesa, ao mesmo tempo que o Serviço Nacional de Saúde não oferece, digamos, o serviço que é mínimo para manter uma equidade, uma igualdade de oportunidades ao longo do território, agudizado por uma circunstância que devia ser precisamente o contrário, ou duas neste caso: um aumento brutal de impostos que os portugueses e as empresas e as pessoas, as famílias pagam e que devia ter como contrapartida precisamente melhores serviços públicos. Isso é uma questão que é, enfim, muito difícil de explicar. E a segunda, também difícil de explicar, é que o orçamento da saúde era, em 2015, de 8 mil milhões de euros, mais coisa, menos coisa. Hoje é superior a 13 mil milhões de euros. Ou seja, o sistema tem mais dinheiro e presta um pior serviço. E relativamente ao IC6, isto é uma falha para com o território do interior? Sim, é uma falha. Quer o IC6, quer o IP3, são enfim, dois projetos sucessivamente adiados, duas promessas incumpridas, duas necessidades prementes, que eu lamento muito que os governantes passem por cá, prometam de forma solene a sua concretização, que muitos dos autarcas da região também se comprometam, até, enfim, evidenciem a pretensão de deixarem de ser candidatos e de deixarem de ser autarcas em função da incapacidade de cumprir essas promessas. O certo é que os anos vão passando e as obras não vêm à luz do dia. Isso é mau para o território, é mau para as pessoas e é mau para a política, porque isto descredibiliza também a credibilidade dos políticos e, portanto, a capacidade deles corresponderem às expectativas das pessoas quando elas votam e confiam o seu poder de representação nos partidos políticos. Chegar a Primeiro-Ministro, compromete-se então em fazer essas obras? Era fácil para mim chegar aqui e dizer que ficam prometidas e que eu que as vou fazer. Eu não vou fazer isso hoje. Eu estou a percorrer o país, a fazer o levantamento de todas as necessidades. Estou naturalmente a registar estes incumprimentos. Se me pergunta em nome do Estado, em nome do Estado, um governo liderado por mim tem o dever de cumprir as promessas que outros que cá estiveram antes de mim, ainda que de outros partidos, fizeram às populações. E, portanto, eu isso posso dizer. Do ponto de vista do programa eleitoral do PSD, eu não sou ligeiro, seria muito fácil para mim, repito, vir aqui prometer de ânimo leve tudo e mais alguma coisa. Nós ponderaremos, é muito natural que o nosso programa eleitoral venha a conter essas duas situações, mas não vou hoje estar aqui a fazer politiquices com isso. Vou é dizer, ponto número um, nós estamos a estudar, estamos a aprofundar, estamos no terreno a ver aquilo que faz falta. Ponto número dois, se há uma obrigação que o Estado assumiu lá atrás, o Governo, seja ele qual for e de que cor política for, deve cumpri-lo e, portanto, acho que com isso respondo à sua pergunta da forma mais séria, que deve ser aquela que está na base de uma relação de confiança entre os eleitores e os eleitos. Não acha que há estudos a mais já sobre este projeto? Já há 20 e tal anos que há promessas sucessivas que o Governo está bem do PS. Acho. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Nem quero muito partidarizar. Para mim seria muito simples responder-lhe dizendo que nos últimos 27 anos o Partido Socialista governou 20 e nós 7. Nós sempre que começámos a governar, logo a seguir acabámos por sair da governação. A primeira vez porque um Presidente da República, oriundo da área socialista, dissolveu o Parlamento. E uma segunda vez porque, apesar de termos ganho as eleições, um Primeiro-Ministro decidiu sobreviver colando-se no apoio parlamentar aos partidos da extrema-esquerda. Portanto, seria fácil entrar nessa lógica, mas eu nem venho aqui com esse discurso, eu venho aqui sobretudo dizer que é preciso inverter esta, eu diria quase, esta saga de promessas incumpridas. É melhor prometer menos e cumprir mais do que fazer o contrário, que é prometer muito e cumprir pouco.